268, direto Aracaju. Tô grato, Aracaju, bom 868. Oito meia oito, chama Recife, ano 2685, bom voo. 2685, Recife, grato. para o controle. 3555-2200 para o 1500. 35556, sem identificação, desce e mantém 2000. Inicialmente, voa até posição Itape, Itape de retoração para a final, visual da pista 17, pista 10 está fechado. Então, desce para 2000, até Itape, visual da 17. Ok, gente. O campo para Cavoque, o 556 então pode voar em Duna e em Duna prosseguir com o próximo segmento visual para 17, ok? Estou autorizado Duna direto para presente. Em total voa Duna para presente, guarda instruções para visual da 17. Assim, multímetro nele 12 e em Duna, caso não tenha TMC com aeródromo, o controle proverá a adoração para a base da direita. Seria possível cruzar o campo e graçar na perna 255 de visual? Positivo. 5.000 aproximando de Duna, visual quadrado. Ok, prossigo em condições visuais, setor noroeste, mantendo preferencialmente a presente proa até alcançar a visual com a 17. A gente vai manter a presente proa até ficar totalmente visual com o 97, 5.000. Chama a torre 118-95 para continuar a aproximação visual. Boa noite, bom povo. Mudou o 98 decimal 95, obrigado, boa noite. Torre Salvador, trip 5556. 5556, quando pronto, autorizado o circuito pela direita ou pela esquerda. O tinto no 0 ou no 2, o vento é calmo, para a pista no 7, chama o final checado. Gente, autoriza a descer para 1.500 pés a todo de tráfego para iniciar o procedimento. Estimativo, decida o critério para aproximação pítulo 7, reporte final no 7, baixar travado. Reportará final no 7, baixar travado, 5556. Salvador, eu tá Mike Hotel Juliette na posição 2 do pátio 3. Michael Hotel Juliette da TAM. Estou estando autorização de reboque para posição 8 do pátio 1. Titã, Mike Hotel Juliette da posição 8 do pátio 1, claro. Negativo, é posição 2 do pátio 3 para posição 8 do pátio 1. Gente, 2 do pátio 3 para 8 do pátio 1. Autorizado a saída da posição do pátio 3, chama para ingresso no pátio 1, Mike, até o Juliette. Ok, sim. É Mike até o Juliette mesmo, a matrícula, né? Positivo, Mike até o Juliette. travado 5556. Visto no 7, pouso autorizado, vento calmo. Autorizado 5556.